Fáceis, calafrios, puro de... mão de quem pode fazer da minha alma suporte para uma vida insinuante. Insinuante ante tudo que não possa ser bossa nova hardcore, bossa nova nota 10. Quero dizer, eu tô pra tudo nesse mundo, então só vou deixar meu coração, a alma do meu corpo, na mão de quem pode. Na mão de quem pode e absorve todo céu, qualquer inferno, inspiração de mutação da vagabunda intenção de se jogar na dança absoluta da matéria. Do que é tédio, conformismo, aceitação. Eu fico aqui, vou te levando nessa dança. Todo mundo pode tudo do amor. Pode tudo do amor. Porque eu não quero teu ciúme, que é o cúmulo. Ciúme é acúmulo de dúvida, de incerteza. Mesmo projetado, assim jogado como lama antierótica na cara do desejo mais intenso de ficar com a pessoa. Eu não tô à toa. Eu sou muito boa. Eu sou muito boa pra vida. Eu sou a vida oferecida como dança. E eu não quero te dar gelo, jealous. Se aprende, se desprende, vem pra mim, que sou esfinge do amor, te sussurrando, decifra-me, decifra-me. Só deixo minha alma, só deixo o coração, só deixo minha alma na mão de quem pode. Só deixo minha. Solto. Só deixo minha alma, só deixo o coração, só deixo minha alma na mão de quem pode. Só deixo minha alma, só deixo o coração, só deixo minha alma na mão de quem pode. Só deixo o coração, minha alma. Eu vou dizendo. Só deixo minha alma, só deixo meu coração na mão de quem pode fazer dele erótico suporte pra tudo que é ótimo, fator vital. Quero ter sossego. Eu tô subindo em parede. O teu corpo me chama pra vadiar. Refletiu no espelho o teu vestido vermelho. Sedução e mil beijos pra te dar. Deixa eu te amar. Não fui por acaso.

Sintonia.